3191, Romeu, confere informação em curso, copia o 380 Galeão. Afirmativo, copia. 3191 autorizado Galeão, nível 380, a rota é Pesolu 10. Decolagem 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Pesolu 10. 5501 no transponder, 120.8 ao controle, tá 3191. Autorizado Galeão, 380, decolada 10, curva direita da Euleda. Após voa Bridge, 5501 no transponder. 1208, o controle está 3191, informa que está na 07. Só corrigindo, a rota copiada foi a Pesolu 10? Afirmativa, após Bridge, a Pesolu 10. Gente, o TAN 3191-07 ao portão, reporte quando pronto para acionamento push. Só informando agora, o altímetro 1013. 1012. O altímetro negativo, 1013. 1013, então vai reportar quando pronto. Charlie India Tango Salvador 400, corrigindo o nível 400, a intenção é Cuiabá? O pátio e a pista que decola? É com controle. Possui modo Charlie. Nível 400, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor. Após Arbor, voa direto posição Elefa, onde intercepta a rota Pesolu 17. Após conforme o plano, 5177 no transponder e o controle 120.8, Charlie India Tango. Pátio 5, já tem informação do POB? Estimativa, operacionamento e táxi chama a torre, 108 meia dúzia, o Charlie India Tango. Bruno 270, táxi via Alfa, reporte entre táxi e Juliette, por gentileza. Alfa, entra Juliette, 1-2. Diversão na reporte para o táxi, só para papai, Charlie India Tango. É, não recebi não, capitão. Tá padrão, 1013. Ok, você vai livrar o 035 agora? Não, não foi lançado não, a aeronave está subindo ainda. Ah, ciente. Controle o Web6740. Web6740, este é o controle Salvador. Desça para 4000 direto Duna para ir para o ILS com 1013. Este é para 4000 direto Duna, bom dia. O Zulu X está 4084? Nós vamos lançar em meia dúzia aproximadamente. Ô Juliette, daqui em meia dúzia de minutos deve estar lançando, ok? Olha, Azul 4060, informação Romeu, muito bom dia. Azul 4060, este é o controle Salvador, meu cordial. Gira à esquerda, voe direto Duna, está seguindo a aeronave da Webjet. Vamos ajustar em 1013, descendo para 5000 para o ILS. 5000, 1013, na proa de Duna, Azul 4060. Guardião 02. Ah, escuta, prossiga. Está retornado para Salvador? Negativo, estão assistindo do Cubo, gente. Ah, ok, gente. Salvador, está passando Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, controle. Vitório Lourenço para Salvador, está passando através de Veracruz, do Veracruz, fazendo 910, único a bordo, Vitorinho de Juliette. Gente, retorno visual, chame Paripe, ajuste 1003. Chame Paripe, Vitorinho de Juliette. Guardião 02, controle. Afastado 7.5 milhas de Salvador para a rotatória. Suficiente, está retornado para Salvador, confirme. Confirmo. Ok, direto para a final da pista 17, torre 1186. Direto na 17, torre 1186, trata. Web 740, desça para 2000, livre LS. Para 2067, capitão. OBC-02 entrou no... Morreu. No KHJ, entrou posterior, ele está fazendo... 6.7 milhas. Funciona a parte do GRAE, no momento, na proa da rota agora. Gente, autorizado, proa do GRAE, reporte nacional. Proa do GRAE, reportará nacional, guardião 02. 2345 com a Juliette Quebec Kilo para pousar em função do paraquedismo na localidade, ok? Quebec Kilo. O Quebec Kilo já está um minuto para iniciar o lançamento. Gente livre. 4060, direto para 2000. Direto 2000, azul 4060. Web 6740, tráfego posição 11 horas, 7 milhas e meia, rumo nordeste, aeronave de pequeno porte, em voo visual a 1.500 pés, prosseguindo para Salvador, não irá interferir na sua aproximação, Web. É, isso é fala descida, o Juliette, como é que quilo? Positivo, como é que quilo livre, descida, informe passando 4.000 com 1.013. Reporta táxi, 3191. Ninja Tango, autorizado Tango, reporte para cruzamento da pista 1735. Guardião Nacional, 4 graus. Guardião 02, autorizado pouso pista 1 no partido Graé, vento 090 graus, 099. Paraná no solo, controlado, Guardião 02. Guardião 02 no solo, 53, em frequência. Ajuda. Positivo, retorno de Juliette. Passou. Positivo, frequência livre, quilo. 5 número 2 para a cópia, prepare a árvore, a Alefa aguardando. Qual que é a saída? Árvore, após posição elétrica. Árvore, salvo, Ramos Melavendo poderia acionar, ele vai demandar mais 7 minutos aí para o chefe de equipamento. Paulo Romero, Romero Naveda. Confirma chamando o Romero, Romero Naveda, nós poderíamos acionar. Vamos demandar aí uns 5 minutos para cheque do equipamento. Afirmativo, só estou aguardando coordenação com o centro Recife para confirmar o plano de voo, ok? Se o Romero, Romero não quer, porque a última informação que nós tínhamos é que o plano foi cancelado. E agora eu recebi aqui uma TLA para as 14h30 e estamos só confirmando essa informação com o censo, ok? Acionando e aguardando cópia, o Romeu Romeu Novembro, parte 3. Está acionando então, aguardando para a cópia, Romeu Romeu Novembro. Solo é Web 728, da Sierra, posição 9. É Web 76740, uma milha e meia do externo, baixar para lá. Web 6740, continua a aproximação, repasse passando o marcador externo. Charlie India Tango, na Taxway India, a intenção é prosseguir para o Pátio 3, confirma? Negativo, estamos ingressando na Taxway Lima. Afirmativo, a intenção é prosseguir para o Pátio 3? Ou... Ah, afirmativo para o ponto de espera da 1-0, apenas aguardando a finalização do pushback do Airbus Zatano 07. Pode prosseguir ingresso no pátio principal aguardando, ok? Para prosseguir a retaguarda do Airbus Zatano. Ok, compreendeu que prossegue o táxi seguindo o Airbus Zatano. Afirmativo mesmo, está realizando o pushback na posição 07 e dentro de alguns instantes estará iniciando o táxi, ok? Desloco mesmo. Certo, ingressou no grande pátio, vai seguir o Airbus Zatano como número 2 do ponto. Aero 6740, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 08 nós, que é legal, no 0 no 3. Aero 6740. Controle Salvador, é a 35220, estamos a 9 milhas de Coco, no possibilidade, a proa Amanda presente ou Duna? Voe Duna está presente, desça para 4 mil, ajustado 1013. Ok, Duna, para 4.000, 1.013, 5220. Cadê? 136, positivo. Sim, estão 3191, no táxi via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom ponto. Sim, Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, vai chamar a Torre 2186. Obrigado e boa tarde. Final, Victorinha Juliette. Victorinha Juliette, faça. Continua essa aproximação. Reporte a. Aguarde pista livre. Continua aproximação, aguardando pista livre, Victorinha Juliette. Charlie Bravo Delta, direto Cairo, reporte para descer. O TAM 3895 pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20 decimal 8 e aciona 5465 nos responder. 340 autorizado para São Paulo Guarulhos. Manda 10, conforme 208 contra o Salvador, 4 responder 328. Correto. No 02 aguarda para o acionamento. Só confirmando, já está pronto? Totalmente. Sim, só um instantinho para iniciar. Temos uma aeronave taxando agora a retaguarda. Só um instantinho para iniciar no 02, já me escuta. Paulo, 6740, Lebrão. Webjet 6740, táxi via Alfa e reportante seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, antes para Juliette, 6740. Salve, Salvador, bom dia, voo 1777, passamos com Sierra, autorização Porto Seguro. Voo 1777, número 3 para cópia, prepare a dar, é o Leda aguardando. Me escuta. Azul 4060. Está no POB 09. 09 no POB, ciente. Chame agora a torre em 118 decimal meia dúzia e o ajuste no 0 no 3, ok? O challenge já está no 18 meia dúzia, gravou. Solo, Romeu, Romeu Novembro está pronto para o táxi, parte 3. Afirmativo, Romeu Novembro está pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Belo Horizonte, nível 400, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5522 no transponder. Autorizado conforme BH, decola curva direita Arbor Elefa. 208, controle a porta, 5522. Tá pronto pro táxi, 8 a porta, parte 3. 3 horas de autonomia, treinando confiança. Sim, Tenente Romeu Romeu November, táxi via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, chama a torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia. Um ajuste no 0-3, um bom voo. Tenente, obrigado. Ponto de espera, 1-8-6-2. Azul Salvador, boa tarde. Azul 4060, livrou o Fox. Azul 4060, condições de agilizar o táxi e reportar antes o táxi da Juliette para ingresso? Ah, sim, agilizando. É, através da Juliette, confirmado. 60. Webjet 6740, Juliette, posição 10. Juliette para posição 10, vai ser para 0. Então 3295, na escuta. Só um instantinho para iniciar o pushback no 02. Temos uma aeronave agora em Embraer da Azul. Vai parquear até o 01, ok? Preferir estar autorizado o acionamento na posição, aguardando apenas o push. Aguarda a parte da aeronave. Autorizado já em manter, já em Japão. Autorizado já em manter, já em Japão. 3191, decolado ao 02, chame controle frequência 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, da 3191. Boa tarde, 3191, contato radar, suba 380. Contato radar, suba 380, da 3191. Quando possibilidade de autorizar approach Israel? Autorizado da Elsa, 3191. E após, direto pro 01-4060. Autorizado a decolagem do Papa Papa Tchamia também. De Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Tango Uniforme, descendo para 1-5-0 na Marinha. Charlie Tango Uniforme, voo e Duna, desça 2.000 pés, ajuste 1-0-3. Duna descendo para 2.000 pés, 1-0-3, Charlie Tango Uniforme. 35220, desça para 2.000, autorizado ILS, 1013. É para 2013, autorizado ILS, 5220 da TRIP. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5513 em transponder. Autorizado 350, esquerda. Saída PUCA, Caju, número 158, aerolinha. 20, decimal 8, controle, 5513. É o transponder, é o 732. Correto, portão 9, chama pronto para o pushback acionamento, Webjet 5728. Está pronto para o pushback acionamento, 5728. 09, autorizado, reporta TAC, 5728 da Web. Reportará para o TAC, 5728. 1-777, pronto cópia. Afirmativa, pronto cópia, 777. Autorizado Porto Seguro, nível 320, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-7-0 no transporte. Autorizado Porto Seguro, 320, decola da 1-0, curva direita da El, Leda e a saída após direto Porto Seguro. Controle 1208 e o transponder 5470, Algona 777, está pronto para o acionamento. Correto, no portão 5, autorizado, reporta TAC, gol no 777. Reportado para o TAC, gol na 777. Papa Romeo, Romeo, Romeo, November. Decolagem autorizada, pistão no zero, 110 com oito. Isso é um problema. Salvador, a possibilidade de coordenar a proa de bridge para o 323191? Um. 3191, chame Recife, coordena 251. Obrigado, chama Recife 251. Roma 270, informação em curso na Serra, Guarulhos 360, copia? Romeu, November, decolado aos 07, controle 1, 20, décima 8, boa viagem. Obrigado, 208. O controle 1 no 20, décima 8, e aciona 5511 no transponder. Roma 360, conta 10, curva direita na frente, rápido. Depois Delta, na frente do 21, 7 rota de plano. 208 é o controle, confirmando árvore a saída após posição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Trot Alpha. O gol no 270 confirma o portão? Árvore, Elefa, depois, está no 4. Cliente no 04, chama pronto para o selecionamento, gol no 270. Vai chamar o 270. Para o táxi, objeto 5722, com 126 a borda. 3 horas, antena Salvador. Objeto 5728, inicialmente táxi até através do 612. Vai adentrar um Boeing da Gol, realizando o pushback no 05. Vai adentrar o PAT 3, após o ProSec como número 2, seguindo o Airbus da TAM. E no ponto de espera, chama a torre em 1, 18, 612. O ajuste no 0, no 3, o bom novo. Vai aguardar no através da posição 6, aguardando a aeronave da Gol, após o processo número 2, seguindo a aeronave da TAM para o ponto de da 105728. Para o táxi, temos 134 a bordo, 340, Guardião. São 3895, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18, 6, 12, o ajuste no 0, no 3, um bom voo. 1013, Índia Alfa, condulado 26, boa tarde. 86, grato. Boa tarde, 3895, próximo ponto de espera da 10, não. 1395, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 069. A linha decola da 10, 3295. Torre Salvador, boa tarde, o TRIP 5220, receptor localizador. TRIP 5220, continua a aproximação, checklist de pouso e participação externa. Passarei, passando externo, 35220.